faz. Sou garoto, bom rapaz, eu tenho tudo, tudo, quase tudo, tudo, quase tudo. Mas ainda é preciso entender que a vida é feita pra refletindo um pouco, pra se ter tudo o que quer. Tudo, quase tudo, tudo. Refletindo